Panorama Agrícola para 21 de outubro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2011, noite de lua minguante, no ar o Panorama Agrícola. Um abraço para você da equipe que faz esse programa. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: sozinho você é fraco, você é pequeno. Mas na união você tem força. Confira as atrações desta sexta-feira aqui no Panorama Agrícola. Na dica de hoje, emagreça com saúde. No noticiário, como investir em agricultura de baixo carbono. Alimento e Companhia fala sobre o queijo cremoso. E no boletim do Santa Catarina Rural, o assunto é corredores ecológicos. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui você fica ligado no Panorama Agrícola. Participe e telefone para 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer perder peso com saúde? Então gaste mais calorias do que consome diariamente. Consulte um médico e faça exercícios regularmente. É hora das notícias. Cooperativa Central Oeste Catarinense, a Cooper Central Aurora, está implantando um avançado sistema de rastreabilidade para a cadeia produtiva dos suínos. A ideia é chegar ao ponto de detectar, registrar e rastrear um insumo ou produto desde a granja até o consumidor final. O Ministério da Agricultura disponibilizou este ano no Plano Agrícola e Pecuário R$3 bilhões para o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, o Programa ABC. Uma das iniciativas incentivadas por esse programa é o plantio direto na palha. A técnica é considerada uma ferramenta da agricultura conservacionista e consiste na semeadura diretamente na palhada da cultura anterior, ou seja, sem revolver as camadas do solo com arados e grades. O revolvimento do solo ocorre apenas na cova ou sulco de semeadura ou plantio. Nesse sentido, é fundamental o uso de modelos de produção diversificados com rotação, consorciação ou sucessão de culturas, além de plantas de cobertura com adequada produção de palhada. O programa ABC foi criado em 2010 pelo governo federal e concede benefícios e créditos para os agricultores que querem adotar técnicas agrícolas sustentáveis. A taxa de juros é a menor fixada para o crédito rural destinado à agricultura empresarial, 5,5% ao ano. O prazo de pagamento pode chegar a 15 anos. Além do plantio direto na palha, o Programa de Baixo Carbono do Ministério da Agricultura também incentiva iniciativas de integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio, recuperação de áreas degradadas, plantio de florestas e tratamento de resíduos animais. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A Fátima, Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, é uma das instituições executoras do programa Santa Catarina Rural. A Fátima é responsável pelos corredores ecológicos, localizados no oeste do estado e no Planalto Norte. A Fátima tem treinado técnicos da IPAGRE, da própria Fátima, da SIDASC, da Polícia Ambiental e das prefeituras dos municípios da região sobre o que é um corredor ecológico. O conceito adotado por Santa Catarina diz que corredor ecológico é um sistema de gestão da paisagem, utilizando mecanismos de incentivos econômicos. São propostos incentivos econômicos privados para os proprietários rurais manterem áreas florestais conservadas, além das áreas de preservação permanente e de reservas legais, aliados a um sistema de créditos de conservação e pagamento por serviços ambientais. Também é proposta a criação de um sistema de integração econômico-ecológico, de adesão voluntária, que possibilite o desenvolvimento econômico aliado ao uso de práticas agropecuárias sustentáveis, permitindo assim a adequação da propriedade rural à legislação ambiental. A Fátima, nesses 6 anos de Santa Catarina Rural, vai trabalhar com 2 corredores ecológicos. O corredor ecológico do Rio Chapecó, ele abrange 23 municípios e representa quase 5% da área do estado de Santa Catarina. Os municípios envolvidos são Abelardo Luz, Água Doce, Bom Jesus, Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Galvão, Ipuaçu, Jupiá, Lajeado Grande, Macieira, Marema, Novo Horizonte, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Quilombo, Santiago do Sul, São Domingos, São Lourenço do Oeste, Vargião, Vargem Bonita e Xanxerê. Esses os municípios do Corredor Ecológico do Rio Chapecó. Já o Corredor Ecológico do Rio Timbó, no Planalto Norte de Santa Catarina, foi criado para proteger importantes remanescentes de floresta de araucária e campos de altitude. Esse Corredor Ecológico do Rio Timbó abrange os municípios de Bela Vista do Toldo, Caçador, Calmon, Canoinhas, Irineópolis, Lebon Regis, Major Vieira, Matos Costa, Porto União, Santa Cecília e Timbó Grande. São 11 municípios. Esse então é o trabalho da Fátima no Santa Catarina Rural. Criar corredores ecológicos, preservar e produzir ao mesmo tempo, adequando as propriedades rurais à legislação ambiental. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje nós vamos falar do queijo catupiry. Será que é um tipo de queijo? Não, não é. É uma marca. Mas por causa da sua popularidade e aceitação, o catupiry passou a ser sinônimo de queijo muito cremoso. Criado em 1911 por imigrantes italianos no interior de Minas, o catupiry está fazendo 100 anos. A primeira fábrica desse tipo de queijo foi instalada em São Paulo em 1934. Por ser cremoso, o queijo é utilizado como complemento em várias receitas, em pizzas, pratos salgados e outros produtos da culinária e da gastronomia brasileira. Ouça agora uma receita da própria catupiry, de frango como aperitivo, uma porção para 4 pessoas. Ingredientes: 1 quilo de filé de frango, 500 gramas de farinha de rosca, 300 gramas de catupiry, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 20 ml de suco de limão, 3 ovos, sal e pimenta do reino a gosto. No preparo, tempere o filé de frango com azeite, limão, sal e pimenta, corte o frango em cubos e coloque os cubos em palitos com o catupiry. Ponha numa forma de alumínio e deixe na geladeira até ficar firme. Bata então os ovos, ponha os cubos nos ovos, empane na farinha de rosca e frite na gordura vegetal. Você experimenta e conta para nós depois como foi, ok? Para quem é celíaco, que não tolera farinha de rosca, tem também farinha de rosca e outros farináceos sem glúten. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer.